DJ King Tana trap, my nigga. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, vai pra cima. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, vai pra cima. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Estrada é longa, acendendo a ponta no rolê de rondas, novinha pronta, os coxinha afronta com nós já. Comanda duplicada, não paguei a conta. Minha vida é complicada, gasta morja fronha. Copo de cerveja e um Mac na mão. Exala no local, o aroma natural embaça a janela. Calma, linda, sem pressa. Devagarinho, como diz o Martinho da Vila. Você empinando é zica, com essa bunda galopar. Hoje você é meu par, pode pá que não dá. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Então, o pique do ninja, gata não finge, ainda e voltando, ela murmurando S-E-X-O, S-E-X-O, minuto e ela suando, enxerga a cama, me lambuzando. S-E-X-O, S-E-X-O, eu apago, só chama a piranha, se chama, diz que me ama, tudo por fama. S-E-X-O, S-E-X-O, solta essa puta que tem dentro de você. Solta a puta de dentro de você. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Vai, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Versace, versace, versace, gastando dinheiro com duas miates. Celular desligado, empresário tá ligado que me acha mais tarde. Porque hoje é dia de putaria, chuva de dinheiro e boa companhia. Dentro do quarto ela diz que comigo é mais feliz. Quando pega ela de quatro, ela se sente imperatriz. Bate estaca, deixa ela louca, bate quica, senta na vara, se molha toda. Ela gosta que eu chamo de piranha. Me arranha, toma tapa na cara que eu sei que você gama. Vai piranha, nosso sexo é quente. Não precisa de algemas, isso pulsa na corrente. Sanguínea, cerebral, percorrendo todas as veias do meu grande sistema central. Então mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Então, mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. Mexe a bunda pra mim, mexe, vai, faz assim. É disso que eu tô falando, chapa. De gastar vários mil na noite, como é que cê fala que cê sabe o que eu vivo? Cê nem tá ao meu redor pra competir comigo. Black life.